Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão do senhor devido a ruídos externos. Pessoal, recentemente eu postei aqui no canal, né, um vídeo sobre um relato de um brasileiro que emigrou para os Estados Unidos, né, e lá conheceu uma gringa e deu um chute na bunda de uma bostileira, né. E eu citei no vídeo o seguinte, que a bostileira, quando tem a oportunidade, ela faz a mesma coisa, ela não pensa duas vezes, tá? E tem um caso aqui que aconteceu faz um tempo, lá em Massachusetts, mas foi desse ano de 2023, tá? Na qual um bostileiro matou com um tiro na cara a namorada, ex-namorada, após o fim do relacionamento. Aí você vê, esse rapaz aí da foto, ó, um beta, né? Um cara enorme, né, pessoal? Um enorme. Ele conheceu essa moça. Né, ele morava nos Estados Unidos e trouxe essa moça do Brasil para a América. Lá na América, eles ficaram juntos por um período de tempo. E chegando lá, ela viu, né, como toda bostileira é hipergâmica, né, e tem uma preferência temporal extremamente alta, né, ela viu que o cara tinha um emprego comum, um emprego normal, decidiu chutar a bunda dele. Então, terminou o relacionamento, né? E ela foi atrás do quê? Com certeza de uma cidadania, de fazer o Monkey Branch, né? Que é pular para outro galho e arrumar um outro homem, né? E como vocês podem ver na imagem aí, né? Ela é a típica bostileira padrão, né? A meia piriguete, né? Etc. Como vocês podem ver, ela sem maquiagem, pessoal, é mais bonita do que com maquiagem. Muitas vezes é a maquiagem que estraga. Aí o bostileiro, não aceitando o fim do relacionamento, entrou no apartamento dela. Matou ela com um tiro no rosto, né? Que é bastante sugestivo, né? No rosto, né? E depois se suicidou. E aí, adiantou alguma coisa? Fazer tudo isso? É o Mangina, pessoal. Fala. No 90% dos crimes passionais são cometidos por homens manginas. Homens que supervalorizam buceta. Colocam buceta num pedestal. Tá ligado? Se esse bostileiro tivesse um se merda e tivesse um pouco de decência, teria arrumado uma americana. E pessoal, não vem com esse papo, ah não, que a americana, a loirinha lá, Snow Bunny, que é o termo usado pelas mulheres americanas brancas loiras, normalmente da região sul dos Estados Unidos, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Louisiana, Alabama, Mississippi, Snow Bunny. Não, ela só quer o homem americano, Chad, etc, blá blá blá. Não, pessoal, não é isso não. O que eu tô vendo aí, pessoal, na internet, eu tô fazendo umas pesquisas aí, cara. O que eu tô vendo de gringa americana saindo com homem normal, pessoal. Tipo assim, tá conseguindo pegar Snow Bunny, chinês, indiano, tá ligado? Os indianos, cara, os caras fedem a curry, os caras tão conseguindo, tá ligado? Mexicano, chicano, pessoal, os chicanos tão conseguindo pegar Snow Bunny, tá ligado? E o bostileiro que tá lá nos Estados Unidos, o cara não quer, o cara trava. Porra, mano. Tipo assim, o bostileiro gosta de zona de conforto. Tá ligado? Não quer arriscar. Arrisca na gringa, pô. Para com essa mentalidade de querer se envolver com bostileira. Você tá no país, no exterior, porra. Invista na mulher, a mulher nativa nesse país. Puta que pariu, mano. Parece que os bostileiros têm problema. Por exemplo, nos Estados Unidos, você não sendo gordo, pessoal, você não sendo careca. Você consegue pegar uma americana branca comum, cara. Você consegue a Beck. Se até o POC, que é idiota, pega a Beck, por que você não pega? Você que é latino, que é muito mais próximo da guria branca anglo-saxã. Você que é hispânico branco. Que é assim que eles chamam os latinos lá, White Hispanic. Então, assim, é triste, pessoal. Você vê também isso no Neymar. Olha o Neymar, por exemplo. O cara só se envolve com bostileira, porra. O cara morou na Espanha, o cara morou na França e só se envolve com bostileira. O cara não sabe falar espanhol direito, o cara não sabe falar francês direito. Zona de conforto. Você vê muito isso também nesses lutadores de UFC. Vai morar na gringa, mora na gringa e depois que os caras ganham a luta, aí vão fazer aquele discurso. O cara, desde fazer um discurso em inglês, o cara faz em português porque não sabe falar inglês, precisa do tradutor. Zona de conforto. Tá ligado? O brasileiro fica muito dependente do mercado sexual nativo no nosso país. Quando eles têm que buscar o mercado exterior. Por exemplo, pessoal, eu tava trocando ideia com um mano aqui. Ele mora na região de Hamburgo, na Alemanha. Aí ele tava contando para mim que ele trabalha numa fábrica de rolamentos. Ele me falou o nome da empresa, não vou falar aqui não, tá? É uma empresa de rolamentos, ele trabalha lá. E ele tava contando que nessa empresa que ele trabalha, nessa fábrica, tirando ele de brasileiro, tem mais 3 brasileiros. Então com ele é 4, né? Aí ele tava contando que nessa fábrica que ele trabalhava, né, tinha umas alemãzinhas lá. E ele acabou se envolvendo com as alemãs e os amigos brasileiros dele, que namoravam com brasileira, quando ele chegou solteiro, os amigos dele chegaram comprometidos, né, esses 3 funcionários. Adivinha o que aconteceu? Em menos de um ano na Alemanha, as bostileiras deram um pé na bunda deles e arrumaram um alemão, né? Trocaram eles por um alemão sojado. Aí, desses rapazes aí, desses três, dois eram amigos já no Brasil, então eles vieram tipo um casalzinho, tá ligado? Uma dupla de casais vindo. E eram amigas, tanto a companheira desse cara quanto a do outro. Aí ele tava contando pra mim, né? Ele mandou o áudio falando assim que certo dia, essas bostileiras estavam saindo com os namorados alemão delas e eles foram nessas lojas de conveniência, acho que é Audi o nome da loja alemã. Eu não lembro, vou deixar a imagem ainda na tela para os senhores verem. É bem grande, supermercado grande lá no, no, na Alemanha, né? Chegou uns imigrantes, né? Uns imigrantes, acho que era turco, e começaram a implicar com esses alemães. E as meninas que eles namoravam, esses brasileiros, eram brasileira do sul, dali de, se eu não me engano, acho que era Porto Alegre, se eu não me engano, pessoal, ali daquela região do Vale dos Sinos, tá ligado? E elas eram branquinha, loirinha, sabe? Aquelas típicas gaúcha mesmo, bem branquinha, bem loirinha, olhos claros, né? Sem miscigenação pura, né? Aí tava saindo com esses alemães, né? Pai, etc. E esses imigrantes turcos implicaram com eles. E eles acabaram, os imigrantes, quedando porrada nas bostileiras. Bateram nas duas bostileiras e bateram nos alemães, né? Elas estavam desabafando, né? Etc. Sobre esse ocorrido, né? Aí os bostileiros falaram que pouco tempo depois, essas bostileiras, tipo, 4 meses depois, ligaram para esses dois bostileiros que elas namoravam, né? Pedindo pra reatar. Porque elas não se sentiam segura ao lado do homem alemão. Porque o homem alemão, ele é o quê? Ele é covarde, ele é frouxo, ele é sojado. E a gente sabe o que tá acontecendo na Alemanha, né, pessoal? O plano Kalergi, o multiculturalismo. Então tá acontecendo o quê? Aumentando a violência. Muita violência, muito crimes sexuais, tá ligado? E a mulher alemã, ela tá fazendo o quê? A mulher alemã tá começando a olhar os homens imigrantes. Ela não quer ficar com o homem alemão, porque ela sabe que o homem alemão não vai proteger ela. O Estado abandonou ela. As mulheres alemãs estão olhando para quem? Pro homem espanhol, pro italiano, pro russo. Ele tá falando que na cidade que ele mora, de Hamburgo, tem muito russo. E muitas alemãs agora estão ficando só com russo. Porque o russo ele é rústico, né? O russo ele é brabo. O russo não tem essa. O russo parte pra cima mesmo, é porradaria mesmo, não tem essa. E o imigrante tem medo do russo. Você vê, o russo é o mesmo que o alemão, é eslavo, né? Branco, loiro, etc. Mas só que o russo é o quê? Ele é rústico, ele é másculo, ele não foi sojado pelo Ocidente, entendeu? E nessa fábrica que ele trabalha de rolamento, pô, tem uns 10 russos lá. Você tem que ver como os russos são super gente boa, super camarada, né? E ele falou, ah, e os russos tudo com as alemãzinhas. Tudo com as alemãzinhas, já focando o quê? Daqui 5 anos, 4 anos, quando essa guerra aí contra a OTAN acabar, voltar pra Rússia e abrir a própria empresa de rolamentos. Tá ligado? A própria empresa que eles trabalham, estão incentivando eles a voltar para a Rússia daqui a alguns anos, quando eles já estiverem bem especializados. Nesse caso, esses brasileiros, eles são os veteranos desses russos, que eles são calouros, né? Chegaram agora na empresa, faz pouco tempo. Essas empresas estão investindo nos russos, para depois esses russos voltarem para a Rússia, abrir uma empresa lá, uma subsidiária, para eles ganharem dinheiro lá na Rússia, porque as coisas não estão tá muito fácil na Alemanha, não, principalmente na indústria, né? Aí as alemãs agora só querem homem russo, elas não querem homem alemão. Porque o homem alemão ele é fraco, ele é covarde, ele é sojado, tá ligado? Você bate na cara dele, ele baixa a cabeça, você cospe na cara dele, você pode bater na mulher dele, fazer o que você quiser com a esposa dele, com a filha dele, que não se importa. Inclusive, eu vou postar logo após esse vídeo, um vídeo antigo do canal, acho que foi de 2021, que eu falo sobre a menina alemã, que o pai dela é um político da União Europeia. Essa menina foi estuprada, morta por um imigrante afegão, E o pai dela falou assim: ah, minha filha morreu, infelizmente, mas a culpa não é da imigração, a culpa não é do multiculturalismo, a culpa foi dela. Tipo, o cara culpou a própria filha, pra você ver o nível de sojado que é o homem alemão, tá ligado? O homem alemão, ele é capaz de culpar a própria esposa, a própria filha, mas não culpar o imigrante afegão, porque ele é cuck, ele é covarde, tá ligado? Aí, após acontecer esse incidente que essas brasileiras apanharam, o que aconteceu com essas brasileiras? Elas quiseram que voltar com esses brasileiros não aceitaram. Por quê? Porque agora estavam namorando tudo alemã. Aí ele e esses outros três colegas deles, todos namoram alemã. Foi tudo loirinha, olhinho azul. A dele, no caso, é ruiva. Uma alemã ruiva, tá ligado? Gata pra caramba, ele mandou foto pra ela. Não vou postar coisa aqui, pessoal, porque eu não quero doxar o maluco, porque o cara foi muito gente boa em compartilhar esse relato aqui conosco, né? E ele tava comentando que muitas alemãs estão querendo vir pro Brasil, porque assim, é muito mais fácil para a mulher alemã se relacionar com um brasileiro do que, por exemplo, a mulher alemã se relacionar com inglês, com italiano, com espanhol, porque no Brasil a gente teve uma imigração alemã e construíram grandes cidades no sul do país. Por exemplo, a gente tem uma enorme influência alemã em Santa Catarina, muito mais do que no Rio Grande do Sul, né? Nesse caso, esse brasileiro, esses colegas deles aí, ele e o outro rapaz, ele é, se não me engano, de Rio Grande do Sul, o outro é do Paraná, e os outros dois não, dois são de Porto Alegre. Ele, se não me engano, é de uma cidade chamada Friburgo, em Santa Catarina, e o outro é de uma cidade lá do Paraná. Se não me engano, é Guarapuava, né, o outro colega dele. E essas cidades, pessoal, tiveram um grande desenvolvimento devido à influência alemã. A gente tem, por exemplo, no Santa Catarina, aquela cidade de Brusque, né? Tem a do Oktoberfest, Brusque, no caso, é a cidade do Velho da Havan, se não me engano. A cidade do Oktoberfest, Blumenau, tem influência alemã, né? A gente tem aquela outra cidade que é Jaraguá do Sul, que tem uma forte influência alemã. A gente tem outra cidade na Santa Catarina também, que é Joaçaba, né? Que tem uma forte influência alemã. Aí a gente tem também no Rio Grande do Sul, cidades como parte de Porto Alegre, Novo Hamburgo, onde tem aquela região do Vale dos Sinos, né? A gente tem Santa Catarina, acho que é Freiburg, que é a cidade do rapaz, é conhecido como a cidade do morango, tá ligado? Então, assim, você tem Balneário Camboriú, Florianópolis, tá ligado? Então, assim, a mulher alemã, ela consegue se conectar com o brasileiro. Tipo, quando eu tô falando com o brasileiro, pessoal, falando o brasileiro é branco, latino, hispânico, católico, tá? Ela consegue se conectar com esse brasileiro de uma forma que ela não consegue se conectar com o italiano, espanhol, inglês, ou sequer o americano, porque há raízes alemã no Brasil. No Brasil não houve aquela demonização da população teuto, né? Teuto é um termo para alemão, né? Então, assim, os teutos brasileiros no Brasil foram muito bem recebidos e são muito apreciados no Brasil, entendeu? A Alemanha é muito bem vista aqui no Brasil. Diferente da construção dos Estados Unidos, que teve toda aquela demonização por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial, do conflito. Então, é muito comum, e vai ser muito comum, pessoal, a gente ver alemãs se relacionando com homens brasileiros, não só alemã. Austríacas também. Tem uma cidade em Santa Catarina, que eu esqueci o nome, que essa cidade ela foi construída por austríacos. Eu esqueci o nome da cidade, mas é uma cidade lindíssima, pessoal, aqui na Santa Catarina. Eu vou deixar a imagem aí na tela, quando eu encontrar para os senhores. E vai se tornar comum também. Austríacas, alemãs, suíças, começar a se relacionar com o brasileiro por causa dessas raízes que tem aqui. Então, o homem brasileiro tem que começar a se valorizar mais, sabe? Começar a chutar a bunda da bostilheira, porque o homem bostilheiro ainda tem um pouco ainda, pessoal, dos resquícios de masculinidade. E é isso que essas mulheres gringas vão vir buscar nos homens, masculinidade. O russo, ele ganha bem menos que o homem alemão. Mas sabe o que o russo e o brasileiro tem bem mais como alemão? Masculinidade, cunhão, coragem, bravura. Tá ligado? Isso o homem alemão não tem mais. Isso morreu. Acho que eu falei tudo que era necessário falar aqui. Então, como eu mencionei anteriormente, bostileiro que imigra para os Estados Unidos para ficar com bostileira é um mangina, é um idiota, é um paspalho. Deveria começar a tomar um pouco de vergonha na cara e se valorizar um pouco mais. Porque o prêmio é você e não elas. Até a próxima.